Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Apenas um, só um é Pai. Com certeza com Jesus você vai andar na paz. Apenas um, mas na paz com Jesus vai andar na paz. Já falei, hoje eu sigo meu rap, vai cansar um função. Ore a Deus, tudo pode. Quem anda com o Pai, com Deus tem mais. Se tá com Deus, constrói. Vive a luz, segue em paz. Bota fogo no inimigo, Pai. Te cobre de luz no mundo e vai. E ainda faz mais, faz muito mais. A justiça condenou Novaldo promotor. Ore e luta pelo amor. Eles brigam com seu nome. Seu controle e redenção vem do céu, Senhor. Pensa, meu Pai, seu amor não é de papel. No pique eu vou, quem chamou, somou bom. Sigo a fé, quem viu, que de pé te imploro. É. Não quero mal, juro, no mundo eu decidi. Eu luto e faço bem, o crime insiste em me iludir. Cansado o homem, pensa em tudo, não vai fugir. Pensando só, e o que pensa não faz existir. No campo vence, com Jesus anda pra frente. Tem a sua glória a ganhar, não treme, reme. Essa é a melhor escolha da luz que vem do Pai. Presta atenção, muitas vezes, chego até pensar que o seu amor é enlouquente pra aqueles que o reconhecem. Mantendo a fé, Cristo salva os que obedecem. Já falei, hoje eu sigo meu rap, vai cansar um função. Ore a Deus, tudo pode. Quem anda com o Pai, com Deus tem mais. Se tá com Deus, constrói. Vive a luz, segue em paz. Bota fogo no inimigo, Pai. Te cobre de luz no mundo e vai. E ainda faz mais, faz muito mais. Ore ao Senhor, tenha fé, procure isso, nunca pare. Se quiser continuar, buscar com Deus sua força. Que pedir, peleja na mente, fala, insista. Inclina pro Pai, benção, vem mais. Não implore quieto porque Cristo quer te ouvir. Ele quer pôr teu nome no livro do perdão. É você que não tem essa visão. Tá difícil, ore mais, ore e não perca tempo. Pelo amor, olha o fim, não há tempo a perder. Venha com Cristo buscar o seu infinito prazer. No sonho firmo, te digo porque. Exerça a fé, tenha fé, 10, se Cristo escolher. Ser reto é assim, escreve amor, leva amor. Pensa meu Pai, trouxe a paz, nele eu sou. Acorda aí, crente estou, busco amor. Acorde antes no mundão, função, com Cristo eu vou. Já falei, hoje eu sigo meu rap, vai cansar um função. Ore a Deus, tudo pode. Quem anda com o Pai, com Deus tem mais. Se tá com Deus, constrói, vive a luz, segue em paz. Bota fogo no inimigo, Pai. Te cobre de luz no mundo e vai. Faz muito mais. Quanto mais você pecar, pede a vez. Ora, guarde, reveja, busca a bênção do Pai. Busque mais o rei dos reis. Quem é do bem, joelho, implore. Mexa, esquiva, transporte a glória do Pai. Vai mais além, quem faz o bem, amém. Exerça a fé, seja você no Éden. Faça mais, é muito simples. Com Cristo insiste, é. Fazendo bem, tá, pondo amor no mundo. Vai resgatando almas, nosso Pai te ergue mais. Pensando truta, seja forte. Corte os vacilão que no mundão tão te chamando de Loki. Fracos na fé, que não sabe o que quer. Pensa bem, almas tem, mas sem um rei perder a fé. Vem com Cristo que é melhor, larga o álcool e o pó. A bebida é cocaína, irmão, destrói sem dó. O mundo é meu truto, engole e não tem dó. E meu irmão, com Cristo é bem melhor. Já falei, hoje eu sigo meu rap, vai cansar um função. Ore a Deus, tudo pode. Quem anda com o Pai, com Deus tem mais. Se tá com Deus, constrói, vive a luz, segue em paz. Bota fogo no inimigo, Pai. Te cobre de luz no mundo e vai. E ainda faz mais, faz muito mais. Já falei, hoje eu sigo meu rap, vai cansar um função. Ore a Deus, tudo pode. Quem anda com o Pai, com Deus tem mais. Se tá com Deus, constrói, vive a luz, segue em paz. Bota fogo no inimigo, faz muito mais. Em verdade eu vos digo, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Se você tem fé, fale com Deus.